de me curvar à escuridão, eu me ergui em direção à luz e escolhi viver no seu amor, no seu eterno amor. Muito, muito amor. Igual um girassol que busca pelo sol, eu busco por ti, pois tu és o meu farol. Manancial de águas tranquilas que refrigeram a minha alma. Nuvem de paz que quando vem chove e me acalma. É a cura da minha carne, redenção dos meus pecados, salvação do meu espírito, razão do meu legado. Incontáveis são as bênçãos que pôs ao meu redor. Eu quero ser melhor para agradar seu coração. Eu quero agradecer pelo sangue da redenção. Rendem graças ao Senhor pela minha salvação. A proteção que me concede excede o natural. Mesmo quando o dia ferve, eu nunca passo mal. Jesus Cristo será sempre o sol da justiça. Seja qual for a provação, seja qual for o crisol, eu te sigo de sol a sol, como um pequeno girassol. Te sigo de sol a sol, como um pequeno girassol. Girassol, amante do sol, sempre em busca da vida. Gira pro calor e para a luz. Girassol, busca no céu a energia pra vencer. Fonte da minha alegria, fonte da minha energia, fonte do meu calor, temperatura que nunca esfria. Nem sei o que eu faria, nem sei o que eu faria sem sua luz, sem teu amor me visitando todos os dias. Fogo eterno que nunca se apaga, que nunca acaba, reflete a glória do rei. Energia que me fortalece, que me enriquece de um jeito que somente eu sei. Por isso eu te persigo ignorando distrações, te persigo diariamente em diferentes direções. Não teve sequer um dia que tu não veio me ver. Preciso te rever para poder viver. Reaparece quando amanhece e me faz feliz. Você me cativou, sou teu pequeno aprendiz. Jesus Cristo será sempre o sol da justiça. Seja qual for a provação, seja qual for o crisol, eu te sigo de sol a sol, como um pequeno girassol. Te sigo de sol a sol, como um pequeno girassol. Girassol, amante do sol, sempre em busca da vida. Gira pro calor. Yeah.